te amo tanto, tanto. Venha enxugar meu pranto, não me deixe mais sofrer. Ai, ai, ai, ai, como eu te amo, por você eu chamo, vem meu bem querer. Ai, ai, ai, ai, não vá mais embora, fique aqui agora pra me socorrer. Preciso de você, benzinho, eu te amo.